Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje ouviremos obras de compositores brasileiros para quinteto de sopros. Ouviremos obras de Lorenzo Fernandes, Oswaldo Lacerda, José Vieira Brandão e Ernst Mahler. Lorenzo Fernandes estudou com Francisco Braga e Henrique Oswald no Instituto Nacional de Música e teve algumas obras muito tocadas como o Trio Brasileiro e Reisada do Pastoreio, da qual conhecemos o famoso batuque. Oswaldo Lacerda dispensa apresentações, aluno de Camargo Guarnieri e posteriormente tendo estudado nos Estados Unidos com Aaron Copland. Ele fundou a Sociedade Pro Música Brasileira e lecionou na Escola Municipal de Música de São Paulo. José Vieira Brandão fundou juntamente com Villa-Lobos a Academia Brasileira de Música e estudou no Rio de Janeiro no mesmo Instituto Nacional de Música e posteriormente na University of Southern California nos Estados Unidos, com um aperfeiçoamento em educação musical. Nosso último nome de hoje é o compositor alemão naturalizado brasileiro Ernst Mahler. Tem na sua formação uma bagagem invejável, contando com professores como Krenek, Messiaen e Kohreuter. Foi em Piracicaba que fundou uma escola de música que leva seu nome, a qual deu frutos e trouxe ao universo musical brasileiro diversos nomes. Ouviremos de Oscar Lorenzo Fernandes a suíte para quinteto de sopros, opus 37 de 1926, com os movimentos Pastoral, Crepúsculo no Sertão, Fuga, Saci Pererê, Canção, Canção da Madrugada e Scherzo, Alegria da Manhã. A obra será interpretada pelo Quinteto Villa-Lobos. Thank you. Ouvimos de Oscar Lorenzo Fernandes a suíte para quinteto de sopros Opus 37 de 1926 com o quinteto Villa-Lobos. Também com o mesmo quinteto, ouviremos de Oswaldo Lacerda Variações e Fuga na sua segunda versão de 1994. Vamos a ela. Thank you. Ouvimos de Oswaldo Lacerda, Variações e Fuga, na segunda versão de 1994, com o quinteto Villa-Lobos. Agora, do compositor José Vieira Brandão, o Divertimento número 1 para quinteto de sopros de 1968, com os movimentos Allegro Moderato, Andante Sostenuto, Allegro con moto, interpretado pelo quinteto Villa-Lobos. Thank you. ouvimos de José Vieira Brandão, O Divertimento número 1 para Quinteto de Sopros, de 1968, com o Quinteto Vila Lobos. Como última obra do programa de hoje, o Quinteto de 1974 de Ernst Mahler, com os movimentos Poco Lento e Rubato Vivace, Andantino Noturno e Vivo Rondó. Os intérpretes serão os membros do Quinteto Vila Lobos. Thank you.

Ouvimos de Ernst Mahler o Quinteto de Sopros de 1974. Os intérpretes foram os membros do Quinteto Villa-Lobos. Agradeço ao amigo Francisco Formiga pela gentileza em ceder a gravação apresentada no programa de hoje. E até a próxima semana. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Você ouviu Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli.